boa noite, Gol 9044. Boa noite, 044, boa noite. Alfa, reporta antes da Juliette. Reporta antes da Juliette. 32, corrigindo o TAM 3520, ingresso na Juliette, portal 2. Juliette para o 023520, fala. Quente uniforme utilizado para o segundo reboque até através do portão 4 da passagem aeronave da Gol após prossegue a terremoto no 3. Positivo, cliente. Gol 9044, autorizado ingresso no Juliette, portão 9. Ingresso Juliette, portão 9, Gol 9044. As 2774, 420 para Curau, serviço radiante encerrado, tudo em matéria de voo noite 0, chame controle, leia a frequência no 20 decimal 1. No 201, controle ideal, tudo em voo noite 0, 2774, obrigado, boa noite. Veículo 812, essa via chegada Mari, para nível de voo 050, CNH 1093. 1093, Mari, Rono 812. Rono 812, vou estar essa 366 para Renan, e desce até 4 mil pés. 366, 4 mil. Novo Salvador, gol 1192, bom dia. Gol 1192, bom dia. Informação com o celular é a Delta, pronto, cópia Recife. Afirmativo com a Delta para Recife. Gol 1192, Recife autorizado, nível 370, decolou da pista no zero com curva à esquerda, subida Cuca, Jamo, Aracaju. Cuca, transição Aracaju, após a pesula no 7, conforme a rota do plano. Aciona 5142, controle 120, decimal 8. Gente, conforme para Recife, nível 370, decola da 10, com curva esquerda, com a subida Cuca, Jamo, Aracaju. Vai pela pelo Zulu, 17. Transponder 5142 e controle 1208. Correto, gol 1192, estima pronto para o estacionamento. Tá lá, gol 1192. Salvador, tá, mãe, tinha um sinal uniforme e com contato no reboque. Muito obrigado, bom dia. Mike, esse uniforme, bom dia, frequência livre. Fono 8, 1-2, para 25-00-PES, autorizada a RNAV, reporte visual para o campo. 25-00-PES, 1-0-1-3, reporte na visual. Fono 8-2. O 1192, pronto para o pushback em acionamento. 1192 no 8, livre puxa, mataxi. Autorizado o reporte de táxi, 1192. horas e 15, Maceió, VLB 50. Bom, 1192, autorizado, táxi, parte principal e índia, ponto de espera, torre 1118, decimal 95, ajuste de altímetro no 013. Pátio Índia, no ponto de espera da 10, 1895, 1013, 1192. 1895, bom, 1192. Boa noite, 1-2. Tráfego avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento no 30 graus, 7 nós. Tenebre pouso no 0, no 1-2. Boa noite, eu vou 1192, após o tráfego na final, autorizado ali e mantendo zero. Após o tráfego ali, mantendo 1192. no 2, solo 55, direita 1219. Direita 219, eu vou na 8, na 3. Número 92, decolagem autorizada, vento no 30 graus, 5 nós. Simples, decolagem roteiro, 192. Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08, 92. Voo 992, decolada 57, controle 1208. 208, boa. Controle, boa noite, Gol 1192. Gol 1192, contato radar decolagem, suba para nível de voo 370 via C da PUCA. 370 via PUCA, o 1192. Comendador, bom dia. 9434, informação oficial. Na ponte 9, autorização. Na 434, para autorização, chame 1219, sol. Autorizado com fins via rota do plano de voo, nível 400, decolada pistão no zero, curva direita, subida arbórea 1 no Elefa. Após Elefa, voa nítido para interceptar para Zulu 21 e seguir conforme o plano. Transponder 5057, controle 1-20-8. Fui 2545, obrigado, bom dia. Na 434, confirmando a subida Arbor 1, Elefa. Arbor 1, Elefa, transmissão. Arbor 1, a saída, após Elefa. Arbor 1, após Elefa. 9-4. Correto, champanhe para o chibre acionamento, na 934. Chamou foi o TAN 3520? TAN 3520, João Pessoa autorizado em nível 370, decola da pista no zero com curva esquerda na subida Puca, transição Aracaju. Puca, Jama, Aracaju, após o peso Luno 7, conforme a rota do plano. Aciona 5153, controle 120. Zero, decimal, oito. Três, cinco, dois, zero, já estão corretos, na prova, puxa o estacionamento. Autorizado pela táxi 9424. Autorizado pela táxi. Salvador, bom dia, eu vou 1173. Guarulhos autorizado nível 360, decolando na pista 1-0 com curva direita, da El Leda Motiva, possível saída após a Peslu 1-0, até Tango Bravo Eco, Taubaté. Aciona 5163, controle 120, decimal 8, informação curso Eco. Nível 360 para Guarulhos, decolando da pista 10, curva direita da El Leda Motiva. Eu perdi o 1-0 até Tango Bravo Eco, Taubaté. 5163 do transponder, o controle 1208, o voo 1173. Correto, 1173, chamado pronto para estacionamento. Não, pronto, 1173. Salvador, voo 9434 para o TAC. 138 a bordo, 2 horas e 53, Galeão. Voo 9434, atualizado TAC, faz principal TAC Swinger. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 013. Autorizado TAC, ponto de espera, 295, ajuste 1013, 9434. 520 da TAM, taque à direita via Índia autorizado. No ponto de espera, torre 198, décima 95, ajuste padrão 013. Para a próxima, 3530, bom dia. 3530, autorizada a linha de decolar, pistudo zero, vento no 40 graus, 5 nós. Autorizada a linha de decolar, pistudo zero. Após a rolagem do TAM, autorizado a galera manter no zero. Após a rolagem do TAM, mantém 9434. Controle Salvador, muito bom. Boa noite, Altã 3520, 1300, peste na Puca. 60, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370 VC da Puca. 370, tá 3520 autorizado, PC da Puca. Decolagem autorizada, vento no 50 graus, 05 nós. Livre decolagem, voo 94034. Gol no 173, Posição 4, puxa acionamento. O nono 73, utilizou ótimo ataque. Autorizado, chama ataque, nono 73. Controle 1, 20, décima 8. 208, obrigado, bom dia, 9434. Controle com 9434, decolou, cruzando 1500. Bom, 9434, contato radar da colagem, soa para nível de voo 400 via Cida Arbor. Arbor, 400, 434. Controle com 9434. Possível. Tem uma frequência alternada no controle, está com interferência. 3520, como recebe o controle? Agora recebe 5x5, porém cerca de 3 minutos atrás recebi a mesma interferência. E ao cruzar 050 ela melhorou. Nove quatro três quatro chame em um nove decimal oito. Tá 3520 e 7198. Gente, tá 3520, como recebe o controle? 5x5. Alô Salvador, gol 1173 para o táxi pronto, 182 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, alternativa Campinas. 1173, autorizado táxi à direita via Índia, ponto de espera torre 1198-95, ajuste padrão 013. Presidente, 1013 via Índia, ponto de espera 295, 1173, bom dia. A 3520, chame o centro Recife, frequência ano 2085, alterna 125.45. Lagoa Gol 1973, bom dia, considera a pistão 1-0. 1-1-7-3, autorizado a média, decolar pistão 0, vento 1-5-0 graus, 0-5-9. Pra mim, decola pistão 1-0, 1-7-3. O 9434 chama o centro Recife, frequência no 28.8, alterna no 2.0. 288 ou 260, vou passar para esse material. Número 73, decolando 27, chama o controle em 1-1-9-8. 19-8 no 1-7-3. Sobre Salvador, 1-7-3 da Gol, bom dia, decola da Euleda, só escuta. 1-1-7-3, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, via saída da El. Da El para o 360, 1-7-3.